de tarde desce ao Cristo Rei, 804. A treva do som vai, do som baixando em seu lugar, do som baixando em seu baixar leva. Era tão claro, era tão claro o dia. Mas a treva do som baixando e se baixa me leva pelo amargão de tudo e mais no fundo. Desinflou o choro, pânico do mundo. Se entrelaça no meu próprio choro em pompom ou momo. Entrelaça no meu próprio choro em pompom ou momo. Em vasto coro. Odor individual, a fraduzinha cor. Thank you.